Sou feliz em ser idiota. Sou feliz em ser imbecil. Se eu fosse inteligente, teria depressão. Sou feliz em ser otário. Sou feliz em ser ignorante. Se eu fosse um pouco culto, estaria tristão. Deixe ser como sou. Me deixe ser como sou. Me deixe ser como sou. Me deixe ser como sou. E as ondas do mar, e as águas do rio, e a noite do luar, no sol, o som do Brasil. Se o Yankee não samba, o Yankee não sabe sambar. Mas a mulata vem com o neguinho que sabe roubar. Rouba o Yankee e a mulata fica a sambar. É a ginga brasileira levando a melhor. Samba que rouba, samba que rouba. Yeah.